venceremos, não tomei como lição. Não importa quantos são, importa quem são. Poder contar nem sempre é soma, às vezes um decepciona e desiste de lutar antes de ter a cara na lona até a última gota de sangue. É nosso lema de pivete treinado a trilhar sobre os problemas. Minha história, ideologia transformada em escrita é por outros valores. Foda-se quem não acredita, eu tive muito e tô ligado. Revolta não leva a nada onde a paz não atrai. Igual brilho das quadradas, me esquivando de errado, onde vários fez sua trilha. Hoje portando Rolex, amanhã luto da família. Caralho, é fictício, os dias viraram breu. Virou rotina, pergunta, cê viu ontem quem morreu? Sei que nós planta solução e só problema que brota. Mas como diz crioulo, pobreza não é derrota. Esse é o motivo pelo qual eu me envergonho disso. Eu e o André invadindo a escola pra rasgar saco de lixo, atrás de lata, palinha, sem vaidade e ganância. Imune aos não e os venenos que pagava na infância. Vivia onde a condição até tentou se impor, mas não nasci pra chamar vozinho de doutor. Não temos dedo apontado, enquanto os do meio é visível. Os eles de resposta, os outros de combustível. Com pé descalço no calor e uma pá de bolha. Pedir carona no busão não era só uma escolha. E os não que deu coragem pra compor que cê tá vendo. Se tamo vivo hoje, tamo vivão e vivendo. Se enganou quem pensou que nós era o futuro. Nós é o presente nessa porra e não caiu pros burros. Caiu esquerda, direita e entender é duro. Porque somos o motivo dos vidros em cima do muro. Se enganou quem pensou que nós era o futuro. Nós é o presente nessa porra e não caiu pros burros. Caiu esquerda, direita e entender é duro. Porque somos o motivo dos vidros em cima do muro. Foi entre ratos baratas que a gente caminhou, pra ter a plena certeza que somos merecedor. Vendo outros iguais a nós indo embora mais cedo. De moleque enfrentando meus maiores medos, fui descobrindo em cada passo que dei no escadão. Que grana cria covardes, a falta dela não. Enquanto havia fôlego, tava correndo, irmão. Só desistia do pipa se alguém gritava, tá na mão, a vida vai tentar te deixar pra baixo. E às vezes pra levantar, basta ganhar um abraço. O tempo passa rápido e nós tentando ser feliz. Hoje só temos lembrança e uma pá de cicatriz de quem teve que trampar. Doente no feriado, não se aguenta em pé. Mas hospital não deu atestado, caminhamos pelo vale da sombra da morte. Onde os moleque com 13 já sonha com os malote. Por isso no meu som não vai ter pornografia. É umas rimas sincera com os erros de ortografia. Que pela pobreza foi protagonista de riso. E pergunta se morrer é mesmo prejuízo. Aqui essência não muda, independente de onde eu tiver. E eu dou valor cada barata que passou no pé. Diferente dos cara que critica a emoção. Tava lá quando eu gravava meus primeiros sons.